Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Brasil, eu sou o Wizy Nobre. Eu sou Evandro de Freitas. E hoje, amigos de Nobre, estamos aqui fazendo história com um padrinho gravando com a gente, nosso grande amigo Gabiru. Presença ilustre do Gabiru. Fala aí, Gabiru. Porra, mano. E aí, gente? Valeu aí pelo convite aí. Tamo junto, cara. Valeu. O Gabiru, ele não é apenas um momento histórico da gente chamar um padrinho pra gravar com a gente, mas também um momento em que o convidado tem um áudio melhor do que um dos apresentadores. Você vê como o MPV é uma loucura do caralho, né? Ai, mano. Porra, cara. Pô, me preparei todo, mano. Fiquei um dia antes lá, só testando. Tinha uns 200 microfones diferentes em casa. Falei, não, tem que fazer bonito, fez mano. Curso, o cara fez curso de fonoaudiólogo, tá ligado? Express. Sim, sim, sim. 10 horas de curso de ontem pra hoje. No Instituto Universal Brasileiro, pegou certificadozinho e tal. Pô, lembra do Instituto Universal Brasileiro, mano? Na revista da Mônica? Pô, era sempre uma história assim. Brasileiro. Porra, pra quem não sabe, tem uma galera mais nova. O Instituto Universal Brasileiro era um centro, assim, de profissionalização, cursos profissionalizantes, e eles anunciavam em revistinha em quadrinho. Eu acho que eles imaginam que o cara que tá na revistinha em quadrinho é um vagabundo do caralho sem rumo na vida, então ele precisa de uma coisa pra ele. Mas era curso à distância, não era isso daí? Creio que sim, era tudo à distância. Aí tinha, tipo, conceito de videocassete, corte e costura, dança. Como é que o cara vai estudar dança à distância, caralho? Cara, eu lembro disso daí, porque eu lembro que minha avó chegou a ter um negócio desse aí de corte e costura, cara, do Instituto Universal Brasileiro. Eu lembro que vendia também aquele capacete, que era umas páginas pra frente e tinha o capacete do Chaves, que você tomava Coca-Cola nele, lembra? Vocês lembram disso aí, mano? Não, não é capacete, era o óculos, pô, óculos do Chaves. Era o óculos, pô. Óculos, caralho, nossa. Nossa, caraca, faz tempo, mano. Nossa, mas era... O óculos não era dos Trapalhões, seus loucos? Não, era do Chaves aqui, ó, mano. Chaves, eu lembro exatamente. Essas propagandas aqui, ó. Tá aqui o. Deixa eu salvar aqui rapidamente pra não me esquecer. Cara, o óculos do Chaves era um clássico. Pô, o óculos do Chaves era clássico, porque assim, essas coisas que eles anunciavam em revistinhas eram coisas assim que, tipo, não tem absolutamente nada a ver com o Chaves. O Chaves nunca usou isso num programa. Só que o que eles precisam? Eles têm essas bugigangas que já deviam estar sendo fabricadas. Na época, acho que era Taiwan. Taiwan era a China dos anos 90. Tudo era fabricado em Taiwan, você lembra disso? Tigres asiáticos, vestibular e tal. Porra, Taiwan. Então, tinha alguma fábrica maluca. Pode crer, tigres asiáticos. Tigres asiáticos. Então, o que que acontece? Tinha alguma fábrica maluca que estava fabricando isso aí às toneladas, né? E aí eles já não vendiam mais lá na região, né, local lá da parada. Falaram assim, vamos desovar isso aqui em algum outro mercado. E falaram, porra, no Brasil, beleza. Como é que a gente vende essa merda? Aí primeiro, anuncia em algum lugar que a criançada acesse, aí revista em quadrinho, e coloca aí algum personagem da molecada que possa meter isso aí sem problema. E aí botaram Chaves. Totalmente ao acaso, né? Certamente que não era um produto licenciado, nem fudendo. O Silvio Santos, que como todo mundo sabe, é quem tem os direitos do Chaves. Ah, o Silvio Santos, mano, você oferece um pouquinho de dinheiro pro Silvio Santos, cara, se você quiser, cara, ele ia colocar até num consolo, cara, consolo do Chaves, mano. Velho super agora falar, judeuzão, mano, gosta de dinheiro, velho. Agora, é porque assim, o mais foda desse negócio é que, tipo, isso não tem nada a ver com o Chaves, caralho. É que nem hoje em dia tem muito disso. Olha só, olha aqui, ó. Pera aí, deixa eu mostrar aqui um negócio. Que isso ainda pode usar Chiquinha, né, mano? Chiquinha usa óculos. Pois é! Seria mais lógico. A Chiquinha não tem o mesmo apelo, né, do Chaves, né? Agora, olha só. Isso se faz até hoje. Pegar um produto que, sei lá, um produto whatever qualquer, e aí colocar uma marca de um personagem que a galera conheça pra vender por causa do peso do personagem. Vou mostrar aqui pra você, ó, aqui, ó. A minha internet hoje realmente não tá colaborando. Pra abrir um link do Walmart, tá demorando pra cacete, peraí. Clica no link aí, apareceu aí? Sim, carrinho do Darth Vader. Carrinho do Hot Wheels do Darth Vader. Quando é de controle remoto? O que que tem a ver um carro de... Parece um Batmóvel. Caralho, pode ser exatamente um Batmóvel, mano. Batmóvel. Mano, eu ia mas falar que é um Batmóvel, cara. Não é, isso é aqui carro, não é nem a... É o Darth Vader, pô. Olha, é o Darth Car. É o Darth Móvel. Olha a frente dele ali, ó. Darth Móvel. Que isso tem a ver com Darth Vader? Nada. Só que falaram assim, tem a fábrica de carrinho, acabou os moldes, o que a gente faz agora? Já compraram tudo, não tô mais... Você não tá mais vendendo. Fazendo o que agora? Ah, bota o Darth Vader nessa merda aí. Mas, mano, os caras... É isso daí, cara. Os caras é marketing, filho. Se deixar, os caras lançam o tênis do Saci Pererê, tá ligado? O tênis do Saci Pererê, mano. Que sacanagem, velho. Ai, caralho, mas olha lá. O papete do Saci Pererê. Evandrinho e Gabiru. Sim. Opa. Vamos pras notícias. Bora. Bora. Depois de 8 anos enviados por nós diretamente pelo coleguinha, arroba Gui Wilson Moura. Depois de 8 anos, homem recebe encomenda dos Correios. Olha, caralho, que bela. É o subtítulo. Olha como é eficiente esse serviço aqui no nosso país. Correio tão foda, né? Elton Senna havia adquirido CDs de uma banda de rock pra presentear o irmão em 2006. Mano, peraí, a banda acabou, certeza que a banda acabou, certeza. Peraí, como assim 8 anos? Os caras não estão sabendo contar mais? É, tá meio estranho essa contagem aí, mano. Ah, porque a postagem é antiga, tá certo. A postagem de 2014. Tá. Um caso inusitado vem fazendo sucesso no Facebook na segunda-feira. Um morador de Santo André, em São Paulo. Famosa ABC Paulista, não é isso? Santo André, São Bernardo e São... São Caetano. Carlos. São Caetano. São Carlos é longe. Um morador de Santo André, em São Paulo, foi chamado para retirar uma encomenda da agência dos Correios. Apesar de não se recordar de ter pedido andamento, claro, depois de 8 anos, Elton Senna... Esse cara tem quantos anos? Foi por causa do Ayrton Senna esse nome? Não sei, só tem um N. Elton Senna. Mas ele é um safado, olha ali, é coisa internacional. Ele comprou essa porra aí na AliExpress. Aham. Na época, AliExpress, né? AliExpress, mano. Nem acho na AliExpress é louco, cara. O maluco mandou importar isso da onde, no Deal Extreme. Pô, a gente tá fazendo propaganda de gás pros caras aí. Elton Senna... Gearbest, isso. Comprando Gearbest. Gearbest. Achou normal. Não, porque senão eu tinha chegado mais cedo. E foi até o local retirar o pacote. Até aí, tudo bem. O problema aconteceu ao pegar em mãos o item. Ao contrário do que? Pegar com as orelhas? Pegar com o pé, tá ligado? É, você pegar com o pé, com baixo. Era porra. De uma compra feita... Vai pegar com duodeno, Easy. Um duodeno. Duodeno é uma palavra duodeno. Muito boa. É muito bom. Você fala duodeno, o cara já pensa que você manja pra caralho de medicina. De acordo com a postagem feita... Fala aí. Não, é criar uma promoção pros caras mandar no Twitter alguma frase que ele usou no dia a dia que ele conseguiu encaixar a palavra duodeno. Duodeno, né? Aquela discussão na empresa, tá ligado? Na hora do almoço. Ah, não sei o quê, blá, blá, o duodeno. Mano, o que é um duodeno? Ô, Izzy, você que trabalha na área da saúde. Cara, o duodeno, se eu me lembro, eu já não tô mais nessa área há um tempo, mas o duodeno, se não falha a memória... parte do intestino. É a parte que conecta o estômago ao intestino. Vamos ver aqui, duodeno. Tem intestino delgado e intestino grosso. Não, antes disso. É o que conecta o estômago, é o trecho que conecta o estômago ao intestino delgado. Ah, entendi, mano. Porra, é delgado. O que é delgado? Deixa eu ver aqui. Delgado. É porque é fino, né, cara? Não é porque o grosso é mais grosso e o delgado é fino? Pera, delgado é mais fino. Não, né? Eu sei que é, mas delgado é porque é o nome do cara. Não, Carlos Delgado. Delgado, fino, cuja espessura não, é reduzida. Não, delgado é... Delgado é um, cara, é um adjetivo pra fininho mesmo. Aqui, ó, significado. É, caralho, acabei de ver no dicionário aqui, pô. É fininho. Ah, tá certo. Então, beleza, é por isso. Então, o duodeno é a parte... Magro, que... estrutura franzina, esbelto. O Izzy, por exemplo, já não é delgado. Eu sou delgado. sacanagem, mano. Porque não se usa. É assim, a palavra existe, beleza, mas só se usa. Aí você pode falar, estou trabalhando para ficar delgado. Estou trabalhando no processo de delgadização. Todo dia, tá? Estou trabalhando no processo de delgadização. Tô comendo direito, pá. Olha só. E pra quê? Pra ficar delgado. Pra ficar delgado. Não, mano, essa matéria é sensacional. De acordo com a postagem do Senna no Facebook, que já conta com 200 compartilhamentos, o cara se impressiona com um pouco, né? O conteúdo da encomenda eram CDs da banda Nightwish. Nossa, aí, mano, mais tratado que isso não existe, porra. Caralho, você realmente comprou isso em 2006, mano. Que havia comprado pra seu irmão. Ainda de acordo com o consumidor, o pacote mostra a etiqueta de 2006. Demoraram só 8 anos pra entregar. Excelente serviço. Tá tranquilo. Obrigado. A assessoria dos Correios não foi encontrada pra comentar o caso. Mas claro, nessa hora não se encontra ninguém. Ô, oh, mano, mas essa, para pra pensar, tá ligado aquele filme O Náufrago, lá do Tom Hanks, mano? É a muito essa história, imagina, tipo... É, a caixa do FedEx, a bola do Wilson lá, mano. O maluco só foi entregado depois de 8 anos, mano. Você tá ligado? Não é possível, mano. Você tá ligado que existia na época uma... Como é que se diz? Uma lenda urbana de que dentro daquela caixa tinha um isqueiro, um canivete, um anzol, um aquele signal flare, um GPS e um telefone satélite. Você já viu? Tipo, na época tinha essa piadinha na internet. Que tudo que tinha naquela caixa que ele se recusou a abrir, né? Ele queria entregar a caixa por algum motivo maluco. Era o que ele precisava pra se safar. E aí fizeram até um vídeo, peraí aqui, ó. Castaway. Aliás, o nome desse filme não tem nada a ver. O que é um náufrago? O náufrago é a pessoa que fica perdida numa ilha. Eu acho que não. Vítima de acidente que resultou no afundamento de uma embarcação. Ele tava num avião, caralho. Ele não é náufrago. De fato, não é mesmo, cara. Ele não é um náufrago, mas tudo bem. É porque, assim, foi um erro de tradução isso aí. Porque o nome do filme é Castaway. E uma das traduções literais de Castaway é náufrago. Só que não naquele contexto. Naquele contexto Castaway... Vai chamar o que então, é cara? O cara que foi isolado. Não, o isolado seria uma tradução melhor. Porque náufrago... Porque nau vem de naves, que significa navio, brother. Tá tudo errado. Mas o avião é um tipo de nave. Ele voa. Ele voa pelo... Uma aeronave. Uma aeronave, verdade. Entendeu? O ar é um fluido, afinal de contas. Ele é o aeronáufrago. Aeronáufrago. Aqui, ó. Aí, tipo, essa... Aí fizeram... Tá aqui, ó. O link que eu tava procurando enquanto a gente tava conversando aqui, ó. Aí fizeram, olha aí, ó. Olha essa paradinha aí. 40 minutos. Isso é da internet 0.5 beta. Olha aí. Ah, eu já tinha visto isso daí. Pois é. Ah, eu tô ligado também. Viralizou, foi na época que viralizou, antes de viralizar, né? Antes de existir o conceito de coisas virais. Sim. De viralização, né? Pra quem tá na academia agora, não pode assistir. É uma propaganda do... ironizando, né, o Tom Hanks no náufrago e tal. E aí o cara finalmente fala, fiquei 5 anos no ilha deserta, mas tá aqui o pacote e tal, não sei o quê. Aí ele pergunta, o que que tem na caixa? Ele, nada demais, só um telefone via satélite... Um anzol, umas sementes, e o cara fica assim, puta que merda, mano. É uma propaganda da própria FedEx, deixa eu ver aqui. É uma propaganda da própria FedEx. É, da própria FedEx. E aí eu não sei. É genial, cara. Pois é, eu não sei se essa propaganda foi um resultado desse meme que rolava na internet das antigas, ou se essa brincadeira foi por causa do comercial. Ah, deve ser que eles aproveitaram, né? A agência aproveitou e tal. Capaz. Ah, cara, essas agências hoje em... É, se bem que já faz um tempão, né? Mas os caras se ligam nessas coisas, né? Se ligam nessas lendas urbanas e fala, mano, vamos capitalizar em cima disso aí. Pois, né? Rapidinho, coloca no link do post o logo da FedEx pra galera. Eu vou falar uma curiosidade aqui, que muita gente sabe, mas muita gente não sabe. Todo mundo já sabe isso aí. Não, mas tem gente que... Então, beleza, se você não sabe... A setinha, vai, fala aí. Vai saber por aqui. Não vou falar, agora tô bolado. Fiquei pistola. Eu vou muito besta. O que eu mandei dizer? Quando você vê o logotipo de FedEx, tem entre o E e o X, é uma setinha. Sim. E o Carrefour? Muita gente não sabe. Eu não sei, fala aí. É o mesmo esquema. Entre o vermelho e o azul, forma um C. Ah, sim. Carrefour. Só que ninguém enxerga isso. Mesmo? Pô, eu achava, quando era moleque, eu achava que Carrefour era brasileiro, por algum motivo idiota. Um ETzinho, eu achava que era um ETzinho deitado. Um ETzinho deitado. Porque pega ETzinho ele e vira pra direita e deixa de pé, não parece um ETzinho? Aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui, mano, o símbolo do Carrefour. É um Carrefour logo, é um ET, caralho. Ó, a gente nem tem... Aqui, ó, ainda tem um cara, vamos ver aqui a mensagem que o cara postou no Facebook ainda zoando o Correio, vamos lá. Mais um caso de como podemos acreditar na eficiência dos Correios. Recebi a notificação pra buscar uma encomenda que foi taxada. Ainda taxaram a parada, mano. Você é louco, mano. Taxaram os CDs, porra. Ah, mano, se tá, taxar é sacanagem, mano. Como assim, velho? Recebi a notificação. Quanto que custou esse CD, velho? Caralho, como assim que foi taxado, porra? Recebi a notificação pra buscar uma encomenda, foi taxada, mas eu não tinha nada pra receber. Tentei lembrar o que poderia, mas não lembrei nada. A essa altura o cara tinha 100% esquecido que um dia ele comprou um CD pro irmão. Mas não tinha nada pra receber. Tentei lembrar o que poderia, mas não lembrei de nada. Chegando lá, pegaram um pacote pequeno, paguei a taxa e fui embora. Parecia que a encomenda era de CD. Estranho, porque não compro CDs há muito tempo. Quando cheguei a abrir, eram CDs do Nightwish que comprei pro meu irmão há muito tempo, nem lembro quando. Ao reparar no pacote, vejo que ele tem etiqueta do ano de 2006. Demoraram só 8 anos pra entregar. Excelente serviço, obrigado. Imagina se o cara... Tudo bem que ninguém vai fazer isso, mas se o cara compra, sei lá, um remédio, tá ligado? Caraca. E precisa receber logo. Caralho. Não, mano, alguma coisa que apodreça, cara. Qualquer coisa que, sei lá, tipo... Não dure até esse tempo todo dentro de uma embalagem quente, mano. Nossa, cara, é muita falta de responsabilidade desses caras, mano. Simplesmente é louco, cara. Odeia o governo, odeia tudo que seja estatal, mano. Porque é esse tipo de coisa que o brasileiro tem que viver constantemente. Comprar a parada e os caras entregam 8 anos depois. Porra! Nossa, é de chorar, velho. É de chorar. Ai, ai. Mas puxa aí, Evandro. Vamos pra próxima. Senseia, guerreiro das estrelas. A próxima notícia enviaram para caralho, é recente. Vamos ver. Mas a gente pegou o link aqui do amigo Marcos VBP. Já mandou várias mensagens. Deve ser alguma sigla de coisa ruim aí. É o nome dele. Então ele é maçom. Mano, VBP, então é Valério. Marcos Valério! Olha aí, tá se escondendo por isso. Marcos Valério, olha, mano. Quem diria, o safado? Brasil Paulistano é o nome dele. Polícia britânica busca suspeito fantasiado de pênis gigante. A foto é sensacional. A foto é maravilhosa. Não precisa nem ler a notícia, tá ligado? Tem a foto. Policiais divulgaram... Ah, caralho. Mano, como assim, cara? Não é possível que o cara saltou. Aí, a gente, essa aqui é aquela que a gente nem leu a notícia. Não sabe nem o que se trata. Não, só viu a foto a e... Não, pode botar na pauta. Pode ir de boa. É, pode ir que vai render. Policiais divulgaram foto de fantasia para estimular a memória de testemunhas e ajudar a identificar grupos suspeitos de agressões em Leeds. Aí tem a foto maravilhosa. A polícia britânica está à procura de um grupo de cerca de 10 homens acusados de agressão durante uma despedida de solteiro. Um deles, segundo a polícia, usava uma fantasia de pênis gigante. Mano, você aí, Gabiru, que faz encontrinhos com os padrinhos que a gente tá ligado. É. Sai pra zoeira. Vamos lá. Eu sou, eu saio mesmo, cara. Imagina que junta 10 caras na loucura ao ponto de um deles estar fantasiado de pênis gigante. Piroca. Tocando terror pelas ruas. Provavelmente ou seria ou o nosso outro padrinho aqui também, o Daniel Presbiteres, ou seria eu mesmo fantasiado de pênis, cara. Porque fala uma coisa pra você, mano. Isso é sensacional. O que é mais legal é o seguinte, os caras botaram a foto da reprodução, né? Procuraram lá no Google Imagens, acharam a foto do cara vestido com uma fantasia que deve ser similar, né? E na verdade não, essa foto foi a foto que a polícia usou. E eu vou te falar aqui com certeza 100%. Que eles deram uma pixelada na cara do modelo, que você tá com cara de foto da fantasia no site que você compra. No site, né? Certeza, mano. Certeza. Não, aquela fantasia do... Como é que é o nome daquela loja de fantasia famosa que tem aí nas gringas aí? É Party... Tem um monte, cara. E todos têm Party no nome. Party City, pode crer. Então, aí eles botaram aquela pixelizada porque é certeza que nego ia achar que o maluco modelo da foto é... Pistou, mano. Mas, cara, não, vocês param pra pensar que não faz sentido nenhum os caras divulgarem essa foto, cara. Porque os caras acham que o quê? Que o cara vai continuar o resto da vida dele vestido com a porra da fantasia de piroca, mano? Que é o uniforme dele, ele vai pro trabalho assim. Mano. É, mano. Caralho, não, mas se liga, o cara, vamos imaginar que alguém viu esses baderneiros na rua e tal. Certeza que o cara ia lembrar que tinha um maluco de piroca, tá? Não precisa a polícia mostrar, ó. Tinha, é assim, talvez se, tinha você... esse pênis gigante aqui, ó. Não, Evandro, caso você nunca tenha visto a piroca, é isso aqui, ó. Imagina abordando a tiazinha na rua, tá ligado? Tinha um pessoal fazendo bagunça aí, entre eles estava esse jovem aqui, ó. Aí o cara puxando a folha, mostrando a foto. Que desgraça, mano. A mulher fala, polícia... nossa, não vejo isso aí faz muito tempo. Pode crer. Ela fala, tá lá em casa, senhor, desde a semana passada. A polícia de West Yorkshire, olha aí, raça de cachorro, divulgou uma foto de fantasia para ajudar a comunidade a se lembrar de detalhes. Isso aí tá com cara de cidade do Senhor dos Anéis. Mano, olha isso, para ajudar a comunidade a se lembrar de detalhes sobre os participantes da agressão. Que detalhe, mano, essa... que detalhe, velho. Que detalhe. O cara tá vestido de piroca, mano. Que é mais outro detalhe, velho. Como é que você... E o bracinho dele aberto na foto é maravilhoso, mano. Ô, Izzy, ô, Gabiru, pra você entender, essa é a hora que a gente escolhe o tema do programa. O tema não, o título vai ser pirocas e o quê? Vamos ver, como é que dá aí? Pirocas e CDs? Pirocas e correios. Tem pirocas e crocodilos também. Ou não, coloca pirocas e correios, porque quando vier alguém buscando no Google reclamando do correio, vai cair na gente, vai aparecer, tá ligado? Boa. Vai aparecer, tá certo. No ataque, um jovem de 26 anos ficou com a tíbia quebrada, eita porra, ligamentos rompidos, nossa, e um joelho deslocado. Ele precisou ser submetido à cirurgia e terá que ser operado novamente. Jovens naquelas, né? 26 anos, o cara já devia ter passado da idade de ficar com fantasia de pinto por aí tacando terror. Não, mano, imagina a história que ele vai contar pro resto da vida. Tipo, pra quebrar a tíbia, o maluco provavelmente deve ficar mancando por um tempo e tal. Ah, como é que... O que aconteceu, cara? Você tava andando na rua, caiu? Não, velho. Eu fui simplesmente quebrado por uma piroca gigante, cara. Sim. Mano, é muito boa essa história. Ah, os policiais disseram que um... Olha a ironia. Que um membro do grupo estava usando uma, entre aspas, fantasia marcante. Deixa eu marcar as pessoas. Tipo a polícia. Pensa. Isso aí é o guardinha normal, tá ligado? O nosso outro padrinho aí, que é policial militar, o Vitor Viana, lá de Fortaleza. Várias ele chegando. Eu vi nesse programa, não é isso? Ele chegando pro delegado, tá ligado? Pro chefe dele. E aí, o que aconteceu lá? Então. E o cara constrangido pra falar que tinha um maluco fantasiado de pinto, tá ligado? Uhum. Então, chefe, tinha um cara com uma fantasia marcante. Aí o escrivão, não, mas detalhe aí, como é que era a fantasia? O ataque ocorreu na madrugada, assim. Não, e ele contando pra mulher dele quando ele volta, mano. E aí, amor, como foi o trabalho hoje? Ah, fiquei correndo atrás de um pinto. Gigante! Ai, caralho. Passei o dia inteiro com uma piroca grande. Uma piroca grande. Passando uma rola aí. Mas que caralho é esse? O policial Gaynor Burt disse que a divulgação da foto da fantasia tem o objetivo de ajudar as testemunhas a se lembrarem do grupo e que possam ajudar na investigação. Mano, se você foi atacado por um grupo em que tinha um cara vestido de piroca, você não precisa... Olha o final! O agressor foi descrito como um homem branco de cerca de 1,80m e com a cabeça rapada. Caralho, era piroca neonazista? Era uma piroca de respeito, mano. Era outro suspeito era mais baixo, forte, de cabelo preto. Mano, pensa um maluco branco. 1,80m, mano. Com a cabeça raspada. O suspeito era grande, encorpado, veiudo, tinha cabelo crespo. Descreveram o cara como se fosse a piroca, tá ligado? Veiudo, o suspeito era veiudo. Olha o Bernardo Botafogo, comenta aqui, ó. Rolício. O Nils do Canalha 4, tá ligado? Do Leves e Renato, boa música. Bernardo Botafogo. Podia colocar no meu vídeo. Desde os tempos mais primórdios. Essa música é sensacional. Caralho, tá aí. Aí fica o cara no fundo. Que lindo. Mano, Leves e Renato é maravilhoso, cara. Ai, cara, muito bom. O cara comenta aqui, ó. Bernardo Botafogo. Precisa divulgar a foto pra ajudar as pessoas a, entre aspas, se lembrar dos detalhes? Só se a pessoa nunca viu um há anos. Pô, mas as veinhas lá, cara, qual que é o nome da cidade? É Leeds, né? No West Yorkshire, na Inglaterra, mano. Você acha que deve ser só velhinha, mano? Deve ter sido isso que aconteceu, aqui, mano. A próxima notícia foi mandada pelo nosso amigo arroba El Caputo. Pastor tenta imitar Jesus andando sobre as águas e acaba devorado por crocodilos. Essa é boa porque é aquele esquema que ele sempre fala aqui, aquele disclaimer. Não estamos zoando a religião de ninguém, nem brincando com a fé das pessoas. Porém, tem uns caras que dão as vacinadas. A gente tá zoando burrice. Tem alguma chance disso dar certo, mano? Olha só, deixa eu te falar por que isso acontece, Gabiru. Existe uma passagem bíblica, uma das profecias, eu esqueço onde que tá isso, mas que fala que os ungidos do Senhor pegarão em cobras e não serão picados. Quer ver? Aqui, ó. É, o cara é burro, né? Ele interpreta literalmente. Em Marcos 16, 18, Jesus falou, e eles pegarão cobras com suas mãos e eles não vão machucá-los. Eles colocarão suas mãos em pessoas enfermas e eles serão curados. Jesus falou em Marcos 16, 18. Então, o que acontece? Existem certos círculos religiosos que eles interpretam isso literalmente. Se a gente for de fato ungidos, fomos santificados pelo Espírito Santo, nós poderemos fazer literalmente isso. E aí tem muito nos Estados Unidos a cultura do snake handler, que são pequenas congregações evangélicas, literalistas, que incorporam isso nos seus cultos, nos seus rituais. Eles trazem uma cobra no púlpito e estão cantando e dançando com a porra da cobra. Quer ver aqui, ó, peraí, ó. Snake. Mano, mas pensa comigo, a cabeça da cobra, do crocodilo, qualquer animal. O crocodilo vai tá ali, de boa. Ó. Aí chega um brother. Aí ele, porra, não morde não, não morde não, que esse aí tá ungido pelo Jesus. Deixa vir outro. Cara, mas não faz sentido nenhum, mano. O cara só precisava ir num lago onde não tivesse o crocodilo, cara. O cara mostrava um milagre dele, entre aspas. Gabriel, mas é porque eu te falei, ele queria juntar os dois. Ele queria andar com a como é que se diz? Não, primeiro que eu já acho que... Ele queria fazer um combo, cara. Um combo de religião. Ele queria andar na água, né? Ele queria andar na água. Eu acho difícil ele ter conseguido andar sobre as águas, não olha sei. Não, ele queria misturar... Olha só. O crocodilo é uma consequência, Evandro, tá ligado? Olha só. Eu tô voltando a tocar violão, certo? E eu é difícil pra caralho tocar e cantar ao mesmo tempo, pelo menos pra mim, né? E isso acontece por dois motivos, porque tocar violão já é um skill difícil, tem que praticar e cantar já é outra coisa. Você tá tentando fazer duas coisas difíceis ao mesmo tempo, obviamente não vai funcionar. Foi o que esse cara fez, ele queria andar na água, que já não é tão fácil, e aí eu acho que ele incorporou o lance do snake hand. Já não é tão fácil, vai se fuder, mano. Já não é tão fácil. Ele fala como se tivesse gente que anda na água, tá ligado? Tá aí o link no... Não, mano, se fosse um lago congelado, alguma coisa assim, mano, mas é no Zimbábue, velho. Aí o link no post do tal do Snake Handling, né, que é esse culto, essa mini seita americana dos caras que incorporam esse negócio de ficar pegando em cobra e volta e meia morre um pastor evangélico nessas paradas. Em 2003 foi reportado que já teve 100 mortes documentadas nesses rituais de, não, vamos aqui pegar aqui uma serpente. O nome disso aí é seleção natural, deixa. Vai pegando na cobra mesmo. Natural, exatamente. Mas continua aí. Um pastor evangélico que tentava imitar Jesus andando sobre as águas de um rio no Zimbábue acabou devorado por três crocodilos. Não foi só um. O caso ocorreu no fim de março, de acordo com o site Zimbabwe Today. Mas só agora foi noticiado por sites de vários países. Nas redes sociais da web, muitos duvidam da veracidade da história. O religioso, identificado como Jonathan... Provavelmente duvido da veracidade da história. O religioso, identificado como Jonathan Metutua... Nossa, mano, não vai dar pra ler isso aqui. Metutua. Ignorou o fato de que o rio Mpumalanga... Puta, mano, olha os nomes, velho. Os nomes tão maravilhosos. Costuma estar infestado de crocodilos. Caralho. Segundo testemunhas, só restaram as sandálias e pedaços de roupas íntimas dos pastores. O crocodilo tava mirinho na fome também, mano. Mano, o crocodilo, cuspiro nossa senhora, velho. Não devia comer uma semana, mano. A cueca, mano, do cara, é isso mesmo que eu entendi? Cê é louco, mano. Devia estar freada a cueca. Exato. Falou, não, mano, isso aí eu não quero, caralho, não, mano. Aqui. Aí tem o relato do fiel aqui. Bom, relato. Ele prometeu que nos demonstraria a sua fé hoje, mas acabou se afogando e sendo comido por 3 crocodilos na nossa frente. Resumido, fiel, deu ruim. Não tinha isso na Bíblia, né, mano? Ai, ai. Aí tem outra testemunha aqui. Ainda não entendemos como isso aconteceu. Ele jejuou, orou toda semana. Foi liquidado em minutos. Caralho. Com certeza, mano. Porque se ele não tivesse jejuado, provavelmente ele estaria vivo hoje, né? Vai saber. Caralho, mano. Passa, cara, mano. Pelo amor de Deus, cara. Assim, a gente não tá aí pra zoar a fé de ninguém, né? Quem somos nós pra dizer que a pessoa tá errada e tal? Mas tem certas coisas que são assim... você acredita que Deus criou o mundo em 7 dias? Beleza. É simplesmente a sua forma de ver como é que aconteceu a coisa. Você acredita que Jesus salva seus pecados? Você acredita que Maomé foi o profeta de Alá? Beleza. Mas tem coisas que são objetivamente... Não, porra, você não pode andar em cima da água, caralho. Não dá. Mano, tem coisa que nem Deus ia querer fazer, mano. Você acha que, mano, o Deus ia virar e falar assim pro crocodilo faminto que não come há uma semana lá no lago do Zimbábue e falar, não, mano, não vai atrás do pastor, mano, cara? É que Deus tem mais o que fazer, mas ele devia, tipo, segundos antes de um cara desse entrar no lago, Deus tinha que brotar do lado dele, aparatar igual no Harry Potter, e falar, brother, dá uma segurada, que não é assim que funciona. Nem eu vou ter coragem de ir ali, porra. Só que os caras não estão nem aí, né, mano? Cara, nossa, sabe o que é foda? Eu imagino Deus depois no RH, aí o cara... Não no RH, no... A secretária. A secretária colocando as paradas em dia e falou assim, ah, então, tem aqui essa oração do fulano que precisava passar no vestibular, tem um cara ali que tava rezando pro Criciúma sair da série da divisão C do Brasileirão, tá, sei o quê. Aí, puta, tem aqui um que não... Ih, era um cara lá no Zimbábue. Aí Deus falou assim, puta merda, isso era hoje, né, 5 horas. Caralho, eu não vi esse e-mail, puta merda. Esse passou, mano. Foi mal. Depois chama quando o cara chegar aqui em cima, a gente conversa, pede umas desculpas especiais pra ele. Não tem problema, não. Que merda. Não, o cara comentou aqui, ó. O cara comentou um comentário muito bom. Os crocodilos eram ateus. Puta, mano. Não colaboraram, né, mano? Não colaboraram. Só faltou avisar pros crocodilos, tá ligado? Agora, veja bem. Alguém tá falando aqui, ó. O Brás Limas falou que isso aí é fake news, hein? Notícia falsa. Será que é? Mano. Será que é fake news, cara? Vamos ver aqui, peraí. Bota o nome no Google do que aparece as notícias. Bom, apareceu... É fake, eita porra! Hoje realmente é um dia histórico, mano, no MPB, olha aí. Olha aí, primeira notícia. Puta, que merda, é uma história... Porra, nem pra ser hoje 1º de abril, pra gente pensar, desculpa. Não, que sacanagem, tá mano, porra. Só porque eu sou quem convidado foi? E tá valendo a história, caralho, mano. Quem foi com essa notícia aí? Vou banir o cara do IP do cara do... Banido, é o Caputo, é um clássico. Caralho, é o Caputo, peraí. De boa, faz o seguinte. Já que você... Agora tem a notícia fake de bônus. Gabiru, você lê a última, então cada um foi com notícia de verdade, que tal? Mas qual que é? Como você sabe que é fake, porra? Eu achei que fiz uma pesquisa rápida e vi que é fake. Ah, tá, mano, mas cadê o que link? Que é sensacional, cara. A história foi escrita em fevereiro por um site que é conhecido por notícias falsas. É o sensacionalista deles? É tipo um sensacionalista, exatamente. O sensacionalista do Zimbábue é foda, né? Como é que exatamente foda? Isso. Vamos de braço. Então, como eu falei, tu tem problema. Fernando Moreira, mas a culpa não é nossa, a culpa é do Fernando Moreira do Globo aí, ó. E a gente recebe salário pra escrever. A gente... Ah, não, o pior de tudo é o jornaleiro que escreve isso, mano, sem verificar, velho. Não, também que a gente teve uma preocupação maior. É, então, mano. Ah, porque não tem... Calma, essa notícia aí, ó, peraí, cadê aqui? A notícia de... Foi postada no dia 15, né? Tem 2 dias já. E não foi colocada nenhuma errata. A gente leu a notícia tem 3 minutos atrás e a gente já botou errata. E eu vou incluir aqui, ó, tá aqui o link explicando como é que essa notícia foi fake, por que isso ganhou o mundo. Tá aqui, ó, fake news. Fake news é o... Qual que é o nome do jornaleiro fake news aqui? É Fernando Moreira. Fernando Moreira. O cara postou isso aí e foda-se, já tá no ar. É. Não, ele falou assim, vai dar clique? Então foda-se. Se tivesse o Twitter dele, ia mandar porra, aí, Fernando Moreira. A gente entrou lá já. Porra, mano, sacanagem. Mas, Gabriel, como eu falei, manda o link problema aí da outra notícia. Você lê, deixa eu passar aqui o link. Você lê a outra, aí fica um pra cada aí, tá equilibrado. bate esculacho na sala ou no quarto, no beco ou no carro. Eu sou sinistro, melhor que seu marido, esculacho seu amigo. Então vamos pra próxima notícia, então? Bora. Firmeza. Então, ó, dessa vez notícia de verdade, espero. Espero. Foi enviado pelo Lucas, Lucas T. Vasconcelos, o arroba LucasTV, _, do Twitter. Polícia libera novo áudio de falso secreto. Secreto? Soletrando, secreto. Super, Gabinudo. Foi mal. Pô, vocês estão mais acostumados com isso, mano. Vocês estão há quase um ano, mais de ano fazendo isso aí. Calma aí, mano. Polícia libera novo áudio de falso sequestro. Mulher chora e pede que família pague resgate. Você é lá, você é mais de nobre. Tá? É, cara, boa. Em Sobral, conheço Sobral. Sobral mesmo aqui, ó. Professora de 25 anos de Sobral forjou o próprio sequestro com a ajuda de amigo para receber R$2.000 da família. Mano, R$2.000, pelo amor de Deus, gente. Porra, cara, R$2.000? Será que vai fazer bosta? Será que você tá sendo filha da puta com a sua própria família? Me ajuda aí, né? Pede um dinheiro que vale a pena, pelo menos. Cara, e que o Ceará R$2.000, cara? Você é praticamente o imperador do Ceará. Caralho. Dependendo do lugar, com R$2.000, R$2.000 em São Paulo, beleza. São duas coxinhas e um caldo de canela. R$2.000 é o que o Gabiru gasta aí com os caras fantasiados de pênis todo sábado. Pois é. É, com certeza. Mas caralho, em Sobral, meu irmão, R$2.000 é o que ela ganha no ano, tá louco? Tá porra. Vamos lá, passar aqui pra essa mulher aqui. O caso da mulher que inventou o próprio sequestro chamou a atenção em Sobral. Ela forjou o crime, enviou foto amordaçada e um áudio do suposto agora, sequestrador. Uma selfie? Uma selfie, mano. Brasil maravilhoso, puta que pariu. Com filtro no Instagram e tudo. Lá no... Mano, manda lá no Facebook ali, mano. Hashtag sequestrada, velho. Com o caso desvendado pela polícia nesta quinta-feira, dia 11, novo áudio do golpe foi liberado ao tribunal do Ceará. Tem áudio? Cadê? Tem áudio, cara. Tem o primeiro que ela mandou pra driblar a família. Nossa, que beleza. E aí tem o segundo, que é dibra os dibradores. Antes de mais nada, vamos lá. Sobe o som aí, Juliano. Bota o som aí do áudio, do primeiro. Eu vou ver aqui também. Nós estamos com a gata aqui, ó, maluco. Mas quer R$2.000 pra soltar ela. Aqui é o CMDL, entendeu? Eu comando daqui, é nós que manda. Ela tá aqui com nós. Nós pegou o dinheiro dela. E nós quer R$2.000. Aí, 24 horas pra soltar a gata. E se meter os homens aí no meio, o negócio vai ferver pra ela. Sacou, maluco? Sacou, meu irmão? Nós vamos ficar aqui falando com vocês no zap da gata. Aí não perde tempo não, meu irmão, senão o negócio não vai prestar não. É a voz dela, porra, ela mesma. Ah! Parece moleque de jogo online que fala, eu vou comer sua mãe, tá ligado? A vozinha. Você tá jogando CS da vida, tem uns molequinhos de 12 anos, eu vou comer sua mãe. E o segundo vídeo, deixa eu ver aqui. O segundo áudio aqui, peraí. Eu tô bem. Tá bom? Olha o Pedro pra mim. Cuida do Pedro. Não deixa a mamãe ficar muito preocupada, não. Isso aqui é sério. É muito sério. Eles estão me ameaçando o tempo todo. Tenta arranjar esse dinheiro. Nem que quando eu sair daqui eu vá pagando aos pouquinhos. Tá bom. Vê se tu consegue arranjar. Vê se alguém consegue arranjar. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer agora. Vê se consegue avisar alguém do meu trabalho do que tá acontecendo. Caralho, parece uma criança falando, mano. Segundo mano, áudio. Nossa, cara, brasileiro tem que ser estudado, mano. Olha essas coisas, velho. Pelo amor de Deus. Que fico imaginando, tipo, a cabeça da professora. Ela tava lá dando aula, aguentando aquela. Não, o pior, Gabiru, uma desgraçada dessa é a professora, tá ligado? Beleza, mano. Esse é o pior. Caralho, a foto dela mal assada. Peraí. Isso que é, ela falando, isso que é sério, é muito sério. É uma escolha de palavras curiosa. Olha, eu juro, sem zoeira, vou mandar vocês zoeira. Ô, mano, eu tô sequestrado mesmo, cara. É sério, não é mentira. Não, Gabriel, é mentira mesmo. Sem putaria, mano, tô sequestrado aqui, mano. Eu juro, cara, eu juro pela minha mãe que eu tô sequestrado, cara. Não, cara, eu acredito. Sacou, eu acredito. Mano, com certeza, mãe, parece o ET Bilu, caralho. Sacou, maluco? Isso aqui é um sequestro, mano. Pô, tá muito caro. Eu vou matar. É um sequestro. É um sequestro. Para liberar a gata. Apenas Mande R$2.000. Busque dinheiro. É. Vai se foder. Ai, mano, o Brasil mas é foda, velho. Que a gente tá indo, não citou a galera ainda. Ah, é, vamos lá. É, no segundo áudio, a professora Daiane, Daiane de Souza Silva, de 25 anos, funcionária da Rede Pública de Sobral, avisa que o caso é sério e reforça o pedido de R$2.000 para sua libertação gravado pelo suposto super, sequestrador. Daí tem aqui o áudio transcrito, né, que já passou. O titular da Delegacia Municipal de Sobral, Márcio Lopes da Silva, relata que as informações sobre o sequestro chegaram à polícia 4 horas da manhã da quarta-feira, dia 10, partindo da família da suposta vítima. Logo em seguida, eles iniciaram as investigações. No início, achamos que era um sequestro de verdade. Depois descobrimos que era uma mentira, contou um delegado. Nas investigações, a polícia descobriu que a própria mulher gravou não, o primeiro Gabriel, áudio. Sabe o que é foda? Gabriel, calma aí, olha só. Ele fala aí, né? No início achamos que era um sequestro de verdade, depois descobrimos que era mentira. Aí eu fiquei pensando, caralho, mano, como foi que fizeram o CSI e foram lá pegar a triangulação do sinal do IP, da ligação de não sei o quê? Não, mano, simplesmente alguém falou assim, cara, esse sequestrador parece com a voz dela, não parece? É. Chama... Tá estranho essa porra. Tá esquisito. O cara ouviu com fone, tá ligado? Aí ele chamou... Chama lá o Júnior do Almoxarifado pra gente ouvir aqui uma opinião completamente, né, imparcial. Ô, Júnior, chega aí. Ouve isso aqui. Agora ouve isso aqui. A voz é parecida. O cara já corta ele. Não, é parecida mesmo. É a mesma pessoa? Pronto, beleza. Nossa, mano. Não é a Daiane que mora ali dali na esquina ali, mano? Porra, cara. Igualzinho o rosto. Ela dá aula pro filho dele na escola. Mano, que sacanagem, cara. Continuei. Ah, é. Então, nas investigações, a polícia descobriu que a própria mulher gravou o primeiro áudio, fingindo ser o sequestrador. Ela tentou engrossar a voz e despertou a curiosidade dos investigadores. Ai, mano, por que que as pessoas fazem isso, cara? Pra quê, cara? As pessoas fazem isso pra ter o MPV, velho. Só pra isso. A mina deve estar muito desesperada pra passar golpe na própria família e reportar um falso crime. Ainda tem isso, não é verdade? Não, isso é crime, cara. Primeiro que ela... Um dos crimes que eu entendo que possa existir aí é a questão da falsidade ideológica. Ela tá se passando por outra pessoa. Além mas disso, mas a falsidade cara, ideológica não é só quando você assina documento, não? Não, quando você se passa, cara. O cara que imita o Silvio Santos e liga pra passar trote, ele pode ser processado? Não. Mas isso é óbvio, esse, né? Daí é a questão mais de paródia, uhum, né? Mas que é, porque é mais ou menos o seguinte. Imagina que eu vou lá, abro um perfil no Twitter lá, Easy Nobre. E começo a falar um monte de merda, entendeu? Já fizeram isso também. É isso. É isso, mano. Isso é a falsidade ideológica, entendeu? Nesse, né, toda vez que ela não tá se passando por ela mesma, cara, é falsidade ideológica. Cara, isso aqui vai dar pano pra manga, tá, mano. Queria ser o promotor desse caso aqui, mano. Porque essa mulher tá fudida. Sabe o que é melhor? Sabe o que é melhor? Tá continue aí, onde é que ela tava escondida? Ainda desceu outro preso com ela, vê aí, ó. Vai conseguir aí. Vamos lá, o caso. Daiane residia no distrito de Jaibarás e não possuía antecedentes criminais. Ela havia sumido na noite da última terça-feira. Os agentes da segurança descobriram o esquema criminoso ao analisar os áudios e as fotos enviadas pela mulher para a família em um grupo de mensagens de seu trabalho. O local escolhido como suposto cativeiro foi um apartamento de Michel Platini de Farias Rodrigues, 26 anos. Ah, belo jogador, hein, rapaz? Michel Platini, cara, já foi presidente da UEFA, já. Que também não possuía antecedentes criminais. Os dois foram presos no momento em que saíam do imóvel, caralho, que fica no centro nesta quarta-feira. Não, o melhor é isso, que tipo, não apenas descobriram que, peraí, essa voz tá aparecendo com ela, e sabe até onde é que a mina tá já, tá ligado? E desceu outro junto. Ah, devia ser o namorado ficante, alguma coisa assim, e falaram, mano, vamos descer lá na casa do Platini ali, o namorado da Daiane. Platini com esse nome com certeza é famoso ali no meio, no bairro. Porra, cara, nome de craque, né? Deve ser o único Platini da cidade. Sim. Em depoimento, Daiane alegou ter cometido o delito por se sentir abandonada e por isso queria chamar a atenção dos colegas e da família. Cara, boa desculpa, hein? Boa desculpa. Porra, cara. Mano, vou te chamar a atenção, cara. Pede um abraço, velho. Você não faz isso, mano. Queria a atenção de R$2.000. Porra, cara. Ela alegou que não ficaria com o dinheiro do resgate. Tá certo. Tá certo, claro. Já Michel disse aos policiais que acreditava que tudo seria uma brincadeira. Ó, puta brincadeira. Uh-huh. Boa, cara. Brincadeira, a hora que chegasse os 2.000, ela dividisse entre os dois e era brincadeira mesmo. É. Tá mas certo. Mas é o seguinte, mesmo a mulher com... se ele tinha esse cara como, como cúmplice, aparentemente, por que ele não pediu pra ele pelo menos gravar o áudio? Será que a voz do, do Platini é uma voz muito marcante? Sim, cara. Igual. Vai que ele tem a voz fina que nem o Anderson Silva, tá ligado? Ué, que sequestro, caralho! Quero R$2.000, velho! Passa R$2.000 aí! Aí a mina gravou uma versão dele e falou: não, deixa que eu gravo essa não, porra. Não, mano, larga a mão, deixa aqui que. Eu engrossando a voz, fico mais macho que você, mano. Não, larga a mão. Daí aqui no último relato aqui do delegado. Mesmo a mulher considerando o caso como uma brincadeira, o que ela fez não é menos grave de que um sequestro de verdade. Uma ação criminosa do mesmo jeito, porque o objetivo dela era ganhar dinheiro, comentou o delegado Márcio Lopes. Mano, nossa, cara, Brasil é um país maravilhoso, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Brasil é um país de tolos. Cê é doido, cara. Só aqui, mano, pra acontecer essas coisas mesmo, cara. Você é maluco. Ah, que beleza. Eu quero saber... Isso aí rolou quando? Cadê a data? Eu quero saber o que vai acontecer com essa mulher. Faz pouco tempo. Então, notícia de 12 de maio. Ela foi... Tá, ela... Isso aí rende prisão ou ela vai responder então, em liberdade? Então, no primeiro momento, eu acho que ela deve responder em liberdade, né, cara? Eu não vejo nenhum requisito pra preventiva dela. Eu acho que ela deve responder em liberdade. Só se os caras acharem que existe algum risco grande dela fugir. Aí o delegado vai lá, vem, pede pro juizão. Juizão, como nosso melhor juiz do Brasil também, que já conhece sim, aí sim. Todos esses esquemas, sabe como é, né? Eu quero a opinião dele. Eu quero a opinião dele. Ele ia dar preventiva. Ele com certeza ia dar preventiva. Ele... eu acho que não de sacanagem. Eu acho que ele ia dar preventiva. Pelo jeito que eu conheço aí, nosso melhor juiz do Brasil, ele daria preventiva, sim. Tem mais aqui. Mano, o áudio... Vou ter pena porque é meu conterrâneo, não. Tem mais que se fuder mesmo. Tem mais que se fuder, galera. O áudio, o Izzy já fez essa imitação uma vez aqui. Manja quando o cara tá fingindo que tá doente pra ligar pro chefe que vai faltar no serviço. O áudio ela faz igual, mano. É sério, tô sequestrado, não sei o quê. Tipo, você percebe que ela tá inventando foda. Você percebe que a pessoa não tá com a voz natural dela. Tô sofrendo. Então, mano. É, caralho, tô forçando. Mano, mas tá tudo errado nessa porra. Ai, viu o Brasil, mano. Mas é isso, então as nossas. Hoje foi realmente uma edição histórica. 3 notícias, 1 fake news bônus aí. Mas a gente dibrou fake news, conseguimos. É, a gente. Melhor não do que não será dessa vez. Tá no Globo. Exato. Ainda essa porra dessa notícia. E a gente aqui no 99. Não, a gente aqui no MPB tem uma responsabilidade maior. Graças ao Wiz, que é um perito em desmascarar fake news, olha aí, ó. Agora tem todo mundo avisar lá pro nosso amigo Fernando Moreira, cara. Ir lá, colocar lá o gifzinho, cara, do Trump. Já avisaram, posso estar no comentário, tá lá ainda, mano. O cara tá nem aí, mano. Moreira, tô falando, esses jornalistas aí. Fake news do caralho, tô falando. Então é isso? É isso aí? É que o gatinho deixa a gata fugir. Quando que a gatinha quer com o gato se encontrar? Ela abana o rabinho, jogando pelinho por todo lugar. E o safado do gato já sabe onde a gata eles vão encontrar. Os animais se amam, os animais se economicam. Sabe quanto eu estou sofrendo. Evandro, onde é que o cara pode ouvir mais podcasts como este? Qualquer aplicativo de podcast que ele baixar vai ter um monte. Mas se ele quiser ouvir só o nosso específico, ele entra no hbdia.com/podcast. E caso ele queira que o podcast exista semanalmente, como a gente está se forçando para caralho nas últimas semanas para voltar à nossa regularidade, ele entra no padrim.com/omelhorpodcastdobrasil, que é de onde saiu, inclusive, nosso amigo Gabiru, que gravou aqui com a gente, cara. Que se a gente fosse personificar, em uma pessoa, o que é o grupo do Padrim, seria o Gabiru. Apareceria o Gabiru, assim. Mas todos têm um corte de cabelo como o Gabiru? Não, cara, nem todos têm um corte de cabelo como o meu. O meu corte de cabelo é especial, cara. Eu cheguei no... Não são tão charmosos como o Gabiru. Mas, Gabiru, agora, brincadeiras à parte, fala aí, cara, como que é estar no grupo e tal, você que tá faz tempo, você que é um dos mais participativos. Uma das coisas, tipo, primeiro é poder ajudar o MPB a sair, mano, sempre e com regularidade. Vocês quem não for padrinho e tiver essa possibilidade de ajudar, mano, ajuda. É sempre muito importante. Você tem um feedback muito próximo com a galera, sabe? Tanto com o Evandro quanto o Easy. E não só isso, mano. Eu digo isso praticamente sempre lá pra galera do grupo do Telegram. A gente tem uma proximidade muito grande lá. A gente desenvolve amizades. Como a gente falou aqui, eu saio com os padrinhos aqui de São Paulo, sabe? São meus amigos de tomar cerveja junto, entendeu? São amigos meus que eu tenho como irmãos, como família. E a gente é muito isso mesmo. A gente tem as nossas zoeiras, a gente tem as nossas brigas, nosso arranca-rabo, mas a gente é uma família, a gente se gosta muito ali. E eu tenho certeza que todo mundo, cara, que entrar no grupo dos padrinhos do MPB vai sentir que é isso, é uma família, é uma galera que zoa, é uma galera cheia de brincadeira. Às vezes a gente tem as brincadeiras meio besta, mas a gente é uma família muito bacana e... Que da série. E eu fico emocionado, porque inclusive tá um monte de gente pedindo pra eu mandar beijo pra eles aqui. Mano, eu não vou mandar beijo pra pessoas específicas, vou mandar beijo pro grupo inteiro, cara. Vocês mandam. Vocês moram no meu coração, mano. Vocês moram no meu coração. Então é isso, gente. Se você quer ver o melhor podcast do Brasil continuando indefinidamente, se você tem R$5. R$5 por semana. Por mês? Não é nem por semana. R$5 por mês. Não paga nenhum Big Mac. Pra contribuir com o nosso trabalho, pra participar do nosso grupo, vá lá no padrim.com.br/o melhor podcast do Brasil, faça a fezinha lá, chegue na nossa, entra pra nossa família. E é isso aí, gente, até a semana que vem. Valeu, obrigado. Tchau.